escandalizar todos os pudores. Num dito profundo, alterar as cores. Na impiedade deste amor tão nosso, dizer-te enfim frases não fingidas, formar assim as preces mais sentidas. No templo do teu corpo, um ritual pagão. Até que seja dia e espalhe oração no leito do pecado, no corpo já cansado, na voz já débil rouca, mais um lamento cabe. Que uma vez mais ainda se faça o verdadeiro pecado em corpo inteiro. Até que a noite acabe. Teu corpo, um ritual pagão. Até que seja dia e espalhe oração no leito do pecado, no corpo já cansado, na voz já débil rouca, mais um lamento. E uma vez mais ainda se faz o verdadeiro pecado em corpo inteiro. Até que a noite acabe, pecado em corpo inteiro. Até que a noite acabe.